estremece com todo o esquecimento. Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. Ossos dos pés, é sempre outra coisa, uma só coisa coberta de nomes, e a morte passa de boca em boca com uma leve saliva, com o terror que há sempre. As suas próprias rosas, as pessoas imaginam seus próprios campos de rosas, e às vezes estou se agora somente eu pudesse acordar. Por vezes tudo se ilumina, por vezes sangra e canta. Eu digo que ninguém se perdoa no tempo. Que a loucura tem espinhos como uma garganta. Eu digo, pode ao longe o outono, e o que é outono? As pálpebras batem contra o grande. Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra. Minha vida extasia-se como uma câmara de tochas. Era uma casa, como direi, absoluta.